Panorama Agrícola para 1º de setembro de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua nova, hoje, 1º de setembro de 2014, no ar o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: na barba do tolo aprende o barbeiro novo. Confira no programa de hoje uma dica para a sua lavoura. A agricultor busca proteção solar. E na entrevista, novas contratações na EPAGRE. Dica do dia. Plante milho e feijão com segurança. Veja qual a variedade recomendada pela pesquisa e qual é a melhor época para o plantio. Acompanhe também o zoneamento agrícola. Informe-se na EPAGRE do seu município. É hora das notícias. A FETRAF Sul assinou um convênio piloto com o governo do Rio Grande do Sul para um projeto que vai distribuir protetor solar a agricultores do Alto Uruguai. Agricultores familiares de Getúlio Vargas, Erechim Marcelino Ramos e Aratiba. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Rio Grande do Sul registra o maior número de casos de câncer do país. E os agricultores estão expostos ao sol diariamente. Uma medida preventiva, então, o uso de protetor solar. Assim como em Bandeirante, aqui no extremo oeste de Santa Catarina, existe a campanha da EPAGRE Use Chapéu e Tenha Mais Saúde. Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola recebe hoje o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman, que traz informações sobre novas contratações de pesquisadores extensionistas para a EPAGRE. A EPAGRE que vive um novo momento, é isso, presidente? Sem dúvida. Primeiro, inicialmente, cumprimentar todos os nossos ouvintes aí no Panorama Agrícola. Nós sempre dizíamos para vocês que nós chegaremos num momento em que a EPAGRE faria uma renovação do seu quadro, ou seja, contrataria mais profissionais, mais engenheiros agrônomos, para estarem aí mais próximos de vocês aí no campo. Próximo da senhora, próximo aí do jovem, próximo do produtor rural, porque com certeza absoluta, é só dessa forma, é só desse jeito, dessa maneira que nós iremos cada vez mais consolidar essa grande agricultura, especialmente a agricultura familiar, que nós temos em Santa Catarina. Presidente Luiz Ademir Resman, neste mês de setembro, quantos novos profissionais estão entrando na EPAGRE? Bem, desde março desse ano, nós começamos já a fazer várias contratações de engenheiros agrônomos. Esses que agora entram na EPAGRE, eles sofrem um trabalho de capacitação, ou seja, nós chamamos aqui internamente um pré-serviço. Por exemplo, o pessoal que está hoje em Papanduva, lá, o André, o Anderson, que está lá em Santa Terezinha, a Bruna, que está lá em Mafra, o Bruno, que está lá em Vidal Ramos, o outro Bruno, que está lá em Santa Rosa do Sul, a Camila, que está lá em Ouro Verde, o Jacobs, que está lá em Luiz Alves. Todas essas pessoas, antes de irem para o município, sofreram uma capacitação, ou seja, um treinamento. Por quê? Por uma razão simples. As pessoas que entram, passam pela faculdade hoje, não têm a experiência que têm as pessoas com mais vivência, primeiro. Segundo, elas são formadas de uma forma tal que nem sempre entendem lá, por exemplo, como está lá o pessoal do Alto Vale, que foi para lá, o pessoal que foi para Petrolândia, para Agronômica, para Rio do Campo, para Abdom, para Salete, para Formosa, não tem esse conhecimento. Então, Leoberto Leal, que está o Francisco lá, fazendo um bom trabalho, o Eduardo lá em Presidente Nereu, Fernando, aliás, não Eduardo, ele nem sempre todos têm o que que é, como é que é a questão da pastagem, como é que é a questão da piscicultura, como é que é a questão da risicultura, ou seja, do plantio do arroz. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos capacitando esse pessoal antes de mandar para o campo. Primeiro grupo foram 28, lá no mês de março. No mês de abril, nós contratamos mais 20, tá? Que foram para os municípios aí de Mondaí, Jaborá, Anitta Garibaldi, você aí de Nova Veneza, por sinal, lá a moça Bianca, que está lá em Nova Veneza, lá em Papanduva, Camila, lá em José Boatê, o Cristiano Baixinho, que é lá de São Joaquim, Irianópolis, o Eduardo, Grão-Pará, Três Barra, lá com o Felipe, Jacinto Machado, Tunápolis, Cunha Porã, no Porto União, por exemplo, nós tínhamos lá, o Johnny está lá agora, já começando um trabalho fantástico, junto com a equipe local, em Turvo, Riqueza, Vitor Meirelles, Santa Helena, São Martinho, São José do Cerrito, aliás, São José do Cedro, aliás, o Juan que está lá, que é um grande técnico, Jupiá, enfim. Nós já temos, nesses primeiros dois grupos, 48 novos técnicos, 48 novos engenheiros agrônomos, aí nesses municípios que eu citei, para trabalhar com extensão rural, para trabalhar com assistência técnica. E já estão também, mais 60 agrônomos já estão no pré-serviço, são outros 60 que vão complementar, especialmente lá na gerência regional de Palmitos, lá no extremo oeste, por exemplo, lá em Santa Helena, nós temos um técnico. Lá perto de Riqueza, temos outro técnico, e assim por diante. Vamos ter vários outros municípios, e com algo bastante importante e diferenciado. Nós vamos ter municípios que vai ter dois engenheiros agrônomos da IPAG. Como é que chegamos a essa conclusão? Ver quantas famílias de agricultores tem no município. Então, para cada 350 famílias de agricultores familiares, nós precisamos um técnico de nível superior, ou seja, um engenheiro agrônomo. Claro que mais adiante, daqui a 2, 3 anos, vamos até melhorar isso. Mas agora, nesse primeiro momento, quando nós vamos fechar 2014, com novos 174 engenheiros agrônomos nos municípios, certamente nós teremos mais assistência técnica, uma assistência técnica mais qualidade, uma assistência técnica mais presente no campo. Por exemplo, dou um exemplo bem prático. Leoberto Leal, está lá o Francisco. Logo, daqui uns 30, 40 dias, vai ter mais um engenheiro agrônomo lá. Santa Terezinha, vai ter mais um engenheiro agrônomo em Santa Terezinha. Lá no Oeste, em vários municípios do Oeste, que tem 700, 800, 900 famílias, vai ter mais um engenheiro agrônomo. Isso mostra o quê? Lá na região de Curitibanos, por exemplo, nós temos lá municípios que vão ter dois profissionais. Hoje já tem dois profissionais lá no município de Curitibanos, que tem bastante agricultura familiar. Sempre preocupado com o número de famílias existentes no município. Cada vez mais, a EPAGRE, através do seu corpo técnico, esteja presente lá no município, lá junto ao agricultor. Terça, quarta, quinta e quinta, no interior, na casa do produtor, vendo os problemas, porque é só lá, é só estando presente, vendo os problemas do agricultor, que nós tentaremos buscar algumas soluções. Presidente Luiz Ademir Resma, da IPAGRE, ao longo do ano, então, teremos aí mais de 100 contratações. Sem dúvida. Ao longo do ano, nós teremos, para ser números bem exatos, 174 novos engenheiros agrônomos nos municípios de Santa Catarina. Já temos 48. Dentro de 30 dias, teremos mais 29. E assim completaremos, até o final do ano, 178 novos engenheiros agrônomos. E além disso, também, não é só o agrônomo lá no município. Também é importante que se ressalte a importância do fortalecimento na pesquisa em Santa Catarina. Nós já estamos nas estações experimentais de Lages, de São Joaquim, de Ituporanga, de Uruçanga, de Itajaí, de Videira, de Caçador, lá no Oeste, no CEPAF, e também em outras regiões, também estão 33 novos doutores. Para quê? Para continuar com bastante responsabilidade a pesquisa do arroz, a pesquisa da maçã, a pesquisa da vitivinicultura, a pesquisa do pêssego, a pesquisa na pastagem, porque, afinal de contas, uma vaca, para dar bastante leite, ela precisa ter uma boa pastagem, ou seja, as novas tecnologias em pastagens. E para isso, nós estamos contratando 33. E isso vai dar cada vez mais um fortalecimento à atenção tão reclamada, muitas vezes, pelas cadeias produtivas mais importantes. Então agora estamos renovando. E sempre com o propósito de cada vez mais fazer com que essa pesquisa, porque também não adianta só fazer pesquisa e ficar na prateleira, que essa pesquisa chegue ao produtor rural. Conversamos com o presidente da IPAG, Luiz Ademir Resma. Muito obrigado, presidente, pelas suas informações. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.